E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua, vem correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tamo um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim. Para de bobeira e volta logo pra mim. Eu confesso que gosto quando passo e você olha. Mesmo com o namorado do seu lado na encolha. Sei que é natural, cê quase que não tem escolha. Mas pra mim é diferente, hoje eu já virei a folha. Sei que cê pensa em mim quando deitar no travesseiro. Não sabe o que tá fazendo com esse seu companheiro. Mas graças a Deus nesse jogo eu fui ligeiro. Antes de ser mais um fui eu que larguei primeiro. Hoje em dia você vê minha vida como é. Todo dia sonho em ser de novo minha mulher. Mesmo quando fala mal de mim pelas costas, se eu estralo o dedo você volta eu faço a foto. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua, vem correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tamo um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim. Para de bobeira e volta logo pra mim. Não aguenta nem ouvir o nome da minha atual. Sabe que tamo bem e você finge não tá mal. Acredita no feliz pra sempre no final. Eu que pensava que pra você isso era normal. Na sua vida nada nunca dá certo, né, fia? Crises do dia a dia só aumentam sua agonia. Evolução nunca fez parte do seu dicionário. A sua cara mesmo fica aí com esse otário. Com esse mané, morra melão. O que cê quer? Ele diz que não. Cê diz até se culpa do coração. E ainda tem fé que nada foi. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua, vem correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tamo um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim. Para de bobeira e volta logo pra mim. Você sente saudade e até hoje cê me ama. Não, não tenho fama, nem tô te gabana. Mas tô show na cama, ex-primeira dama. Sua fragilidade foi exposta. O neguinho te tirou, a te deixa sem resposta. Nobre você gosta, fala mas não encosta. O que a gente teve foi apenas uma amostra do que eu quero pra mim, mas não foi assim. Infelizmente uma hora chega e chegou o fim. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua, vem correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tamo um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim. Para de bobeira e volta logo pra mim. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua, vem correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tamo um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim.